Trem checado, trip 52 anos. Trip 52 anões, um livre pouso, pistão no zero, vento 200 graus, 07 nós. Livre pouso, 52 anões. Trip 5218, solo 38, libera direita, solo 121, décimo 9. 919, direita, 219, 5219. Salvador. Oi, boa noite, Tan 3858. Quanto espera, dá uma zero. Tan 3858, boa noite. A linha decola, Psyuno 0, vento 2, 00 graus, 089. A linha decola, Tan 3858. Salvador, muito boa noite, 6390 do Oceanel, com o número 29. Cristina 6310, boa noite, após a rolagem de Urbanza, estão ali, mantém Cristina 0. Após o Tânia Cari, mantém o Nordero, o Oceanel 6390. Tan 3858, só confirmando, livre da colagem do ano zero. Estamos iniciando. Gente. Tan 3851, decolador 50, controle 120, décimo 8, bom voo. 1208, obrigado, boa noite. Goiânia 6310, livre decolagem pistão 1-0, ventulo 90 graus, 129. Livre decolagem, Oceania 6310, 1-0. Oceania 6310, decolador 52, controle 120, decimal 8, bom voo. 208 é o nosso controle, graças a Deus, uma excelente noite. Obrigado, igualmente. Valeu. Boa noite, é o Trip 5591, final, baixar travado. Trip 5591, boa noite, livre pouso, pistão 0, vento 170 graus, 119. Autorizado o pouso para o Trip 5591. 21, solo 58, libera direita, solo 21, décima 9. 21, 9, à direita. Salvador, muito boa noite, Xané 6313, toma a mídia do externo. Xané 6313, cheque trem, autorizado pouso no Kisuno 0, vento 170 graus, 079. Pode só confirmar o vento, por favor? 170 graus com 79. 170 com 79, está com trem de pouso baixado e travado, o Xané 6313. Torre Oceania 6313, pode confirmar se a pista está molhada? Negativo, pista seca, 6313. 6313, a gente está com, reportando aqui uma pequena chuva aqui na final. Ah, ok, graças. Oceania 6313, solo 05, libere direita, solo 121, 19. 0 9 6 0 9 8 1 0 0 9 8 1 0 check the gear, clear to land when you 10 in 170 degrees, 0 9 0. We'll call when the levy gear stops. Let me hear down and lock it now, Rio 9810. Roger, Rio 9810, clear to land when it was you. Wind 160 degrees, 08 knots. Zona 096, ali mantenha no zero. Chandra 6313, sala 05, libera direito no 21, décima 1, 0. Gol na 096, decolagem autorizada no 060-07. Na primeira, colou uso no zero, controle 1208. 208, no 2 da manhã. 52 no meio da trip, autorizado por chama-taxi. Salvador, até 3305, boa noite. Boa noite, 3305. Pouso autorizado no 0, vento 180 com 12. Venha de repouso, são 3305, tem que repetir. Salvador, o trip 5216 está acionado, pronto para o início do táxi. Estamos com 40 a bordo, 2 horas de autonomia alternando Recife. Autorizado táxi, em frente, Batman no Índia, ponto de espera da 902, chama região, chama pronto, atingente 903. Vai receber o táxi a Índia, ponto de espera vai chamar, quando pronto, o trip 5216. 8-0. Dael Leda Bridge. Negativo, não é Renato. Alguém mantém o 0-5-2 no meio? Alfa Juliette 05, Alfa Juliette 05. Direita, mantenha minha escuta. Alfa Juliette 05.